você está. Estava à toa e por isso resolvi ligar pra falar que sonhei com você. Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz. Apesar da distância que há entre nós, tem uma coisa que eu preciso dizer. Na verdade eu liguei, que esse sonho inventei pra te ouvir. E pra contar que chorei, que a solidão tava doendo em mim. Eu só menti pra não sofrer. Eu só queria te dizer, tô morrendo de saudades de você. Tá apaixonado, joga a mão pra cima, quero ver. Outra vez cheguei tarde. Você quer saber por onde andei? Quase morto de saudade. Meu amor, pra você eu guardei meu coração. Carregado de amor, tendo que se ausentar, abatido, só penso em voltar. Se estou longe daqui, não importa o prazer, seduzido, só penso em você. Então se solta. Cuida de mim, pra que ciúme? Sou dom do céu, vem pra beijar quem nunca te esqueceu. Meus pés não tocam mais o chão, os olhos não veem a minha direção. Da minha boca saem coisas sem sentido. Você é meu farol e hoje estou perdido. Vem a noite sem dor, somente o sono ameniza a minha dor. Mas e depois, e quando o dia clarear, quero viver com teu sorriso e seu olhar. Eu corro pro mar pra não lembrar você, e o vento me traz o que eu quero esquecer. Entre o soluço do meu choro, tento te explicar. Os seus braços é o meu lugar. Contemplando as estrelas, minha solidão aperta